Este é o episódio 257 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu e outras cenas, gravado no dia 25 de julho de 2023. O meu nome é Diogo Constantino, comigo está o Miguel. Não há Tiago Carrão de hoje, ele ficou retido na fila de trânsito à espera do Papa. Ainda assim, acho que temos um grande show hoje. Temos aqui vários temas bastante polémicos, eu diria. E acho que é melhor começarmos antes, mas antes de mais, Miguel, como é que foi a tua semana? É pá, para começar, vamos começar com coisas boas e engraçadas e objetivas. Esqueceste de dizer software livre. Então. O que é que eu disse então? Disseste Ubuntu e outras cenas, não disseste software livre? Mas software livre também é outra cena, meu. Não, software livre é tudo. Software livre é omnipresente e omnisciente e o software livre ama-te. Portanto, entrega-te à palavra do software livre. Eu estou um bocado contaminado com... Sim, a palavra do GNU. Estou contaminado com perspectivas religiosas. Deve ser por causa do dia de hoje. Enfim. O dia de hoje não tem nada a ver. Mas pronto, não sei que tenha acontecido alguma coisa que eu não faço ideia. Mas... Aconteceram mas muitas coisas que não faço ideia. E ainda bem que não faço ideia, bem. Porque senão... Ainda bem. Enfim. Também acho que sim. Para aqueles que nos estão a ver lá em casa, hoje é um verde-branco. Mas de onde? Portal do Minho. Era o mais barato que havia no Lidl. Não é muito mau, não é muito mau. Já bebi pior. Estou a pensar se já bebi, se não. Já deves ter bebido, aquilo é muito popular. Eu não costumo comprar vinho, sabes? A maior parte do vinho que eu bebi foi de graça. É verdade, eu muito. Eu tinha-me esquecido, tu és produtor, um grande produtor vitivinícola. Não. Mas enquanto fui desportista, convidavam-nos muitas vezes para ir jogar a feiras por esse país fora. E frequentemente eram feiras que vinho e coisas desse pois tipo. É. E ofereciam-nos essas coisas. Pá. Pois é, sobretudo. Eu também, na altura em que eu andava com uma banda... E isto é verdade, já trabalhei como... Já vi. Na altura em que andava com uma banda, nós rodávamos aí as terrinhas todas do país, aquilo eram horas e horas e horas na estrada, e invariavelmente nós íamos parar aqueles sítios em que havia sempre o... de Portugal. Esse. Invariavelmente nós levávamos com o típico bêbado da aldeia, havia sempre um bêbado da aldeia, sempre, que vinha ter connosco aos gritos, e assim a tocar-nos, a mexer-nos, assim a empurrar-nos, toca aquela. E nós, invariavelmente, também fazíamos muitas arruadas e não havia aldeias em que nós não conseguíamos sair de lá sóbrios porque os velhotes, cada um na sua casa, portanto tinhas casas de um lado e do outro da rua, e eles puxavam-te a dizer, venha aqui provar o meu vinho e tal. E tu tinhas de provar, porque senão eras mal educado, não é? Não podias ser rude e recusar. Então nós provávamos, é bom, não é? Beba mais um copinho. Provavelmente eles estão armados, não é? Exato, ou seja, todos os músicos bebiam dois copinhos por casa, em média, porque o senhor insistia em repetir a dose, depois lá íamos, saíamos nós. Mas beba outro, não gostou! E depois tu fazias aquela careta, não, gostei muito, e a maior parte do vinho era terrível. Então beba outro, leva uma garrafa consigo. Tal e qual. E então nós saíamos uma porta, o vizinho do lado não queria ficar atrás e convidava-nos também e obrigava-nos a beber o vinho dele, e se uma rua calhava ter umas 10 casas de cada lado, são umas 20 casas, equivale a 22 copos mais ou menos que tu tinhas de tragar. E quando nós terminávamos essas atuações, já íamos aos zigzags. Portanto... Mas era só porque estavam a dançar? Não. É porque íamos já bastante bebidos. Felizmente eu tinha 20 e poucos anos e o meu fígado aguentava. Se fosse hoje, eu tinha de ser mal educado. Ou mais mal educado. Mas pronto, depois destas coloridas histórias da cultura típica do nosso país, que progressivamente vai ser pisada pela gentrificação e pela turistificação à bruta dessas aldeias todas, a minha semana. Pá, o que é que eu fiz na semana? Não fiz assim grande coisa, ora vamos lá ver. Tenho aqui umas notas, cá ver o que é que eu fiz na semana. Pá, fartei-me de trabalhar e tal. Eu sei, até me ri. Esta semana tenho andado a trabalhar e ao mesmo tempo que estou a trabalhar estou a ouvir música. Ou não. pode-se precisar ouvir outras coisas. E como é que eu faço isso? Pá, faço isso graças a um programita muito catita que eu descobri no FlatHub, que não está disponível em Snap nem em Deb. Isto é para vocês que são fãs, que é o Tuner. Tuner traduzir-se-ia por afinador ou sintonizador. Sintonizador. Sim, sintonizador, que é um rádio. E o que é isto? É um programita para ouvir rádio online. Pronto, é muito simples. Isso há para aí aos pontapés, sobretudo em plataformas móveis. Também tens programas do Ubuntu que fazem isso por omissão. Tens, como é que chama, sim, aquele muito popular? Rhythmbox. O Rhythmbox, exato. Tem algumas. Tens um porradão deles. E eu experimentei alguns, sim, mas nunca fiquei muito satisfeito com a interface ou com as funcionalidades. Acho que não era intuitivo para mim. E, em alguns casos, tu, para adicionar estações novas ou descobrir estações novas, é complicado. Tens que ir à procura, depois tens de meter o URL da estação e depois... E com as estações de rádio online acontece muito que o endereço da estação emissora vai mudando, então tu aquilo salta, perdes, uma grande confusão. Com este Tuner, curiosamente, aquilo tem uma funcionalidade que eu gosto imenso. Tem uma pequena aba chamada Explore, ou não é Explore, é Discover, acho eu, em que tu tens sugestões. Eu cada vez que abro o programa, aquilo mostra-me essa aba, eu tenho 10, 12 sugestões de rádios aleatórias que eu não conheço, que eu nunca ouvi, com o logotipo, o respectivo país, o tipo de rádio que é, o conteúdo que podes esperar, etc. E eu dou por mim, de vez em quando, olha, aqui isto é capaz de ser interessante, carrego, ponho-me a ouvir um bocado, e se eu gosto, adiciono aos favoritos. Então já tenho uma lista de favoritos bem catita. Tem sido a minha companhia para o trabalho. Estou a trabalhar ao computador, estou, enfim, a fazer edição de imagem, texto, etc. E aquilo está ali a bombar. Às vezes vou ouvindo umas notícias e tal. Ouço muito rádios francófonas porque quero manter a prática da língua. Então, pá, preciso de ouvir, que é para treinar o ouvido e o vocabulário e essas coisas todas. Mas a minha favorita é uma estação alemã que só passa a AC/DC. É isso, AC/DC 24 horas por dia. Então estás a trabalhar. Abanar o capacete. Quantas vezes é que ouves o Thunderstruck por dia? Essa música de facto passa um par de vezes, sim. Mas eles têm imensa coisa, aquilo nunca esgota. Sim, sim. E depois ainda há outra estação. Tem muita história. Ainda há outra estação que só passa Led Zeppelin. Então é loucura. Então vou sempre saltando entre uma e outra. Vais descobrir uma que só passa Scorpions. Espero que não, porque eu nunca gostei de Scorpions. Mas a minha favorita é uma, como é que se chama aquela rádio, Homefront qualquer coisa, que é uma rádio que passa músicas dos anos 40, do tempo da Segunda Guerra Mundial, com excertos de discursos do Churchill, Chamberlain, reportagens da BBC na frente de 39 a 45. É um fartote. Eu estou a ouvir aquilo, pá, viajei no tempo. E então os sucessos todos, okay, da época, é giro, mas epá, tens imensa coisa. Por exemplo, ainda um dia destes pus-me a ouvir uma rádio de notícias russa, em que eles têm um programa de conversa e debate. E estive para aí 3 horas a ouvir. Eu não estou a perceber nada, mas é muito, muito engraçado a musicalidade da língua. Pá, tens imensa coisa. Inclusive, tens uma coleção de rádios que passam música medieval ou pseudo-medieval, como eu gosto de lhe chamar, porque aquilo não é de facto medieval. É um mundo. Aquilo é uma coisa gigante. E então descobri essa aplicaçãozinha que, pá, é espetacular. E a função do Discover dá-te para explorar imensa coisa. Rádios da Ásia, Norte da África, Turquia, Irão, Estados Unidos, apanhas tudo. É espetacular. Bem, bem. E rádios portuguesas, obviamente, também. Está lá tudo. É para pesquisar rádios online. Ok, Tuner, não é? Tuner. Só está disponível no, okay, FlatHub. Eu demorei imenso tempo até encontrar um que eu gostasse mesmo de usar e que fosse intuitivo, e é este. De modo que é a minha recomendação da semana. Coisas que eu andei a fazer também. Esbarrei com uma coisa que eu nunca tinha visto e, francamente, estou muito intrigado. Ainda não experimentei, mas é só para deixar a nota. Esbarrei com uma coisa chamada BlendOS. Ok. É normal que não tenhas descoberto ainda, porque ela é relativamente recente, tem menos de um ano. Pois. Quando digo blend OS, não é blend no sentido de amorfo ou insonso. Blend, B-L-I-A-N-D, é blend, B-L-I-E-N-D, de mistura, blend OS, que é uma espécie de salada de sistemas operativos. Estás a ver, quando tu vais a um piquenique e há sempre um gajo que traz salada de massa com tomate cherry cortado ao meio e pimento e cebola crua, essas coisas todas. Primeiro, odeio pessoas que cortam o tomate cherry ao meio. Acho que não faz sentido nenhum. Eu odeio pessoas que metem cenoura crua em saladas. Pronto, estás a ver? Temos um inimigo comum. Ao menos estamos de acordo. Este Blend OS é um bocado essa salada em que tu metes massa e tomate cherry cortado ao meio e cenoura ralada e isso tudo. O que é isto? Segundo o que eu percebi, é um sistema operativo imutável. Na linha daquilo que já tínhamos falado anteriormente, de sistemas operativos É cuja mesmo. base é imutável, e aquilo tem, tu podes correr uma série de programas de vários sistemas operativos, todos compartimentados, porque têm os ambientes e as dependências dos sistemas operativos que tu podes experimentar. Ou seja, tu tens lá, podes instalar e correr programas de Ubuntu, obviamente, mas também Debian. Arch Linux, Fedora. OpenSUSE, Fedora, essa tralha toda, e instalar pacotes de RPM, Flatpak, Debs, Snaps, o que tu quiseres, e todos compartimentados. Eu ainda não experimentei, parece-me assim um bocadinho uau, é muita coisa, mas para pessoas que precisam de usar versões muito específicas de software, ou mas eu preciso usar este software neste ambiente, ou tem que ser instalado neste pacote, etc, etc, é capaz de dar jeito. E por outro lado, também é uma boa maneira de experimentar opções de sistemas operativos diferentes sem teres de criar, imagina, 20, 30 instalações de sistemas operativos virtuais ou coisa assim para testar cada um, etc. De modo que vai ser a minha próxima coisa para experimentar, rodar um bocadinho só para ver o que é que estamos a ver afinal. Posso dar mais dois detalhes. Sim. Primeiro é que ele é baseado em Arch Linux. E o outro é que ele é feito por uma pessoa que nós já falámos aqui muitas vezes neste podcast, que é o Rudra Saraswat. Ah, não posso. A sério. Esse miúdo, que agora já não é miúdo nenhum, é um homem feito, não é? Ainda é miúdo, ainda é Que idade é miúdo. que ele tem agora? Isto, o tempo passa a correr. 15 ou coisa assim, É ou um homem, 16. já pode ir para Guiné, para a guerra, para cima de um Unimog, pá. Tem 15 ou 16 nesta altura? Porra, como é que é possível? O rapaz criou o. Como é que chamava aquilo para jogos? Para jogos, não lembro qual é o nome, mas ele tem um remix do Ubuntu para jogos, sim. Aliás, não é um remix do Ubuntu, ele tem um pacote que é o Gamebuntu, sim, um Gamebuntu, era pacote que isso. instala pacotes de software que transformam o Ubuntu numa distribuição optimizada para jogar. Também é o responsável pelo Ubuntu Unity, pelo Ubuntu. Não me lembro qual, ele tinha uma versão do Ubuntu para um remix do Ubuntu para educação, Ubuntu Web, uma série de outros projetos. Estou a ver que ele faz imensa coisa, mas esse rapaz das duas, uma, ou é um gênio, ou não tem vida social. Os pais É dele. um gênio, isso eu confirmo. Os pais dele devem ser: Oh filho, vai lá para fora jogar à bola, larga lá o computador, mas eu tenho que fazer aqui o Blend OS, que tenho que enfiar aqui OpenSUSE e Ubuntu na mesma coisa e tal. Oh filho, pelo amor de Deus, estás tão pálido. Bom, muito engraçado. Este mundo de facto é um penico. Acabas de ver sempre os mesmos nomes. A saltar na comunidade. Não sabia que era ele que fazia. Estou de boca aberta porque esta coisa ainda tem uma certa complexidade, apesar de tudo. Quer dizer, para um miúdo daquela idade fazer Sim. isto, uau! Uau! Ainda vamos ouvir falar dele. Mas enfim, a ver se consigo tirar um tempinho para rodar isso, para experimentar. Ok. Porque é um bocado Depois como tens se de fazer aqui a alguém reportagem. tivesse atirado uma data de sistemas operativos para uma misturadora para fazer um milkshake, como se diz agora, com um batido. Enfim, pronto, foi mais ou E o que menos o que mais? andei a fazer esta semana. Entretanto, esta semana, que também na secção das compras e do meu patrocinador, não se esqueçam do código, Fui ao Lidl e arranjei um nível de laser espetacular. Okay. Estou mesmo contente com esta ferramenta, que é um nível com bolha de ar, estás a ver? Bolha de água, aliás. E que tem dois lasers diferentes em linha e em cruz para ver se, enfim, as obras que fazes em casa estão com os ângulos como deve ser, em ângulo reto, perfeitamente uhum. na vertical, etc, etc. E o meu gato está a gostar particularmente desse aparelho. Acho que ele gosta mais do que eu. Portanto, foi o que andei a fazer esta semana. E do que ti? E tu? Do que ti, de ti também. Ah, não, seguramente. Porque não sei se consigo mostrar para a câmara, mas... Não, não se consegue perceber. Tenho várias... Assim já se percebe, sim. Tenho várias cicatrizes. Portanto, ele é um bocado bruto. Enfim, foi o possível esta semana... Houve um passarinho, como disse, ou um passarão, porque foste tu, que a Mauser... Passaruca, então. A Mauser tinha uma promoção esta semana de domótica. Yeah. Yeah, vai começar dia 27, foi segundo a publicidade deles, e acaba dia 31. Pai, são 4 dias de loucura e promoção para tralha de domótica, é isso? Yeah. Portanto, pessoal do Home Assistant e derivados, pá, ponham um olho... Start your wallet. Tenham calma quando visitarem o site, porque eu ainda queria apanhar algumas coisas a baixo preço, está bem? Não me estraguem o arranjinho. E como é que é, Mauser? Está-se bem? Hã? Tudo catita? Esse patrocínio? Estamos sempre aqui a falar de vocês. Já agora arranjavam qualquer coisinha para a gente. Mauser e o Lidl. A Mauser e o Lidl também. Ó, Lidl. Como é que é? Hã? Não? O meu número está a passar abaixo do ecrã. Já sabe o que é que tem de fazer. Enfim, e a tua semana? Ok. A minha semana, relativamente a coisas técnicas, foi bastante simples. Voltei a pegar aqui em coisas que eu tenho cá para organizar a minha rede. O que eu fiz foi reinstalar o meu router secundário, que tinha uma instalação do Ubuntu já bastante... desatualizada, porque eu não lhe tocava há bastante tempo. Instalei o OS, mas ainda não fiz as configurações de rede nem nada dessas coisas, que é o passo seguinte, e depois vou tratar de instalar os vários serviços dentro dos contentores e passar as bridges todas para lá e ligar as redes que têm que ser ligadas e afins, e configurar a firewall. Tu disseste router secundário, o que implica que tens um router primário. Exatamente. Mas quantos routers é que tu precisas? Eu tenho 2. Ah, ok. Portanto, só tens 2, certo? Sim. Ah, tudo normal. Estava a imaginar uma coleção deles em cima da mesa. Não, só tenho 2. Quer dizer, tenho depois também os da Unify que estão a funcionar como switches, mas routers, aliás, que são micro PCs, pequenos PCs, com um aspecto tipo NUC. Tenho 2. A ideia é ter um em que testa os upgrades e o outro só depois dos upgrades testados é que eu faço os upgrades. Esperto. Pois, porque não quer ficar sem net. Tu deves trabalhar em OPSEC. E fui à Mauser, curiosamente. Fui à Mauser. Mas está a Mauser. Comprei isto. Fui. Foste à Mauser e estás a mostrar para a câmara um dispositivo que serve para empilhar um número de Raspberry Pis, certo? É uma estrutura, eu vou descrever, é uma estrutura com pequenas placas de, o que me parece, acrílico, mas não é aquele transparente, é translúcido, ligadas umas às outras através de uns pequenos pernos de latão e parafusos, e isso tem quantos andares? 7. 7 andares para enfiar 7 Raspberry Pis. Portanto, tu vais fazer aquilo que se chama, na gíria, um cluster de Raspberry Pis, é isso? Parte deles vai ser utilizado como cluster, os outros não sei. Eu nem acredito que disse cluster. Já viste? Como é que se traduz cluster para português de forma correta? Não sei. Um gangbang de Raspberry Pis. Isso não é traduzido. Ah, pois não, pois isso não é. Isso também é em inglês. É um... Caraças. Ah, pois é. Enquanto tu pensas, comprei também isto, que é um copo térmico com o logotipo do Raspberry Pi. que é bastante bom, curiosamente, para manter o cafezinho quente. E isso foi na Mauser? Também na Mauser. E quanto é que custou esse copo térmico com o logotipo do Raspberry Pi na Mauser? Custou bastante mais do que este stack de... Este suporte prateleira, vamos chamar-lhe prateleira. Raspberry não, Pis. Este rack de estas prateleiras, sim, para Raspberry Pi. Custou bastante mais do que isso. Um aglomerado de Raspberry Pis. Cluster aglomerado, pois claro, é um aglomerado. E pronto. E do ponto de vista técnico foi isto. A minha semana teve que ser. Fiz coisas de gestão de redes sociais da comunidade e coisas desse tipo, mas não nada complicado. Tá, mas a comunidade, estou certo, também se interessa pela tua vida pessoal e privada. Então, e coisas de vida pessoal e privada? Mas essas eu não falo aqui. Se o Tiago estivesse aqui, ele estava-nos a contar a sua vida pessoal e privada. Porquê é que tu não partilhas? Pronto, também? Porque eu não gosto de partilhar. É, deves trabalhar em OPSEC. Eu tinha aqui bué de notas e desapareceram. Eu não mexi em nada. Eu não fiz nada. Não toquei em nada. Ah, não, já percebi. Neste momento, o Diogo exibe uma expressão de pânico, com os olhos muito arregalados. Foi a mesma expressão de pânico que eu exibi esta semana quando vi o último episódio do Star Trek Strange New Worlds, em que eles fizeram uma mistura do episódio com uma série animada, Lower Decks, e eu odiei aquilo. Foi mais ou menos a cara que eu fiz quando vi aquele episódio. Faz sentido, caros ouvintes, que oficiais da Starfleet falem como adolescentes de 15 anos? Eu acho que não. Quem concorda, quem não concorda, a sondagem está aberta, não se esqueçam de votar. Depois vamos divulgar os resultados no fim deste podcast. Se o fecheiro tem duas vezes parte do conteúdo e uma delas está desatualizada. Isto lançou aqui a confusão total. Isto, caros amigos que estão à escuta, aquilo que vocês estão a ouvir é a descrição de o que pode correr mal na gestão de notas organizadas com ficheiros Markdown em Nextcloud. Quando eu não sei trabalhar com aquilo como deve ser e o Diogo, de vez em quando, também não. Portanto, é um aspecto interessantíssimo. É. Mas, pronto, entretanto, se calhar, enquanto não encontras essa informação, uhum. Então eu vou começar aqui pelas minhas notas. Tu lembras do Winamp? Lembro, chegaste, sim, senhor, a usar? Usei. Eu também cheguei a usar porque eu era utilizador de Windows antes de descobrir o mundo. E o Winamp era o meu coisa favorito para ouvir música e essas coisas todas. Que coisa favorita. Eu não sei se tu te lembras, cada vez que tu instalavas o Winamp, aquilo, quando tu rodavas aquilo pela primeira vez, aquilo vinha com um ficheiro de áudio de amostra, que acho que toda a gente se lembra, dizia aquela frase, Winamp, whip that llama's ass! Lembras-te disso? Não. Ninguém se... De todo. Ok. É um bocado embaraçoso, mas pronto. Eu tenho a certeza que há... Eu tenho a certeza de que há... Há ouvintes que se lembram, pois era, e tal, e alguns até recordam, quiçá, com saudade. Porquê é que eu me lembrei disto? Porque a frase que estava lá no Winamp, se não me engano, era whip that llama's ass, ou seja, chicoteia o traseiro desse... como é que se diz em português? Lama ou llama? Lama. Porque llama é espanhol, não é? Lama. Chicoteia o traseiro do lama. Ora bem... Porquê é que eu estou a falar disto? Porque a Meta, que são aqueles senhores simpáticos que têm o monopólio do Facebook, do Instagram... Facebook. E da Threads... Não lhes faças o favor de lhes chamar essa coisa, chama-lhes o que eles são, o Facebook. Pronto. Os senhores do Facebook, que têm uma empresa de fachada chamada Meta, esses cavalheiros que têm o monopólio do Instagram e daquela coisa do competidor do Twitter, o Threads e isso tudo... E o WhatsApp. Pois é, o WhatsApp também. Ou seja, tudo coisas que eu não toco. Eles criaram também um motor de... Um Large Language Model, LLM, modelo de linguagem, grande modelo de linguagem, que se chama Llama 2. L-L-A-M-A 2. É um trocadilho, porque aquilo LLM, Llama, piadas de engenheiro. Ora bem... Eu tinha lido algumas coisas sobre esse motor de, vamos chamar-lhe para a economia de palavras, inteligência artificial, embora seja uma expressão péssima. Tinha lido alguns, tinha andado a ler alguns artigos sobre isso e dizia, ah, é um motor de inteligência artificial que é open source e que está disponível para as pessoas experimentarem e para as pessoas trabalharem com e desenvolverem o algoritmo, etc, etc. Calha que no blog opensource.org alguém, o Stefano Manfulli, se lembrou de alertar toda a gente, atenção pessoal, apesar do Facebook dizer que o Llama 2 é open source, não é de facto objetivamente open source, porque eles metem uma série de restrições ao uso, que vêm nos termos e condições de uso. Para além das restrições comerciais, que, pronto, enfim, são óbvias, há ali uma série de condicionantes em que eles têm inclusive uma lista de situações em que aquilo não deve ser usado e situações em que aquilo não deve ser usado no futuro, etc, etc. E o argumento do Stefano, depois eu meto o link nas notas, é que ao restringir a utilização desse código e ao querer coartar a liberdade das pessoas que eventualmente irão trabalhar nisso, uma vez que não se podem prever que utilizações futuras é que terão, aquilo não é verdadeiramente open source. Para ser verdadeiramente open source, código aberto, respeitando as liberdades, as quatro liberdades do software livre, teria de ser muito mais aberto essas restrições. Mas, atenção. Eu sei, open source não é software livre. Nem. A definição de open source e a definição de software livre são diferentes, coincidem quase na sua totalidade, no significado final. Mas há ligeiros casos extremos, hipotéticos e teóricos em que não coincidem e que quase nunca se materializam na realidade, tanto que todas as licenças de software livre são licenças de open source também. Quase todas as licenças de open source são também licenças de software livre. Há casos em que as licenças de open source não são software livre, mas são relativamente poucos, e mais importante que tudo ainda é que são pouco utilizadas. Portanto, as licenças de open source mais utilizadas de longe são também licenças de software livre. Portanto, diríamos que na prática o que acontece é que as pessoas utilizam open source dentro do mesmo escopo da definição de software livre. E o objetivo da Open Source Initiative é o mesmo objetivo da comunidade de software livre, que é promover a software freedom, a liberdade de computação. Portanto, o objetivo é idêntico, mas enquanto, por exemplo, na definição de software livre falamos de quatro liberdades, na verdade, no Open Source há 10 princípios que tentam definir as mesmas coisas que software livre. E estão de facto muito, muito, muito próximo de ser a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa. Pois exatamente, não. Aliás, o objetivo, a definição de open source é um derivado da definição de software livre da Debian. Uhum. Mas neste caso, o argumento do Stefano Manfulli é que a licença, tal como está estabelecida na utilização do Llama 2 pelo Facebook, Meta, uhum, é que não respeita totalmente aquilo que está definido no Open Source Definition, na definição de uma licença de Open Source, ou pelo menos as coisas básicas, uhum, porque segundo ele não está disponível para todos, ou por outra, está disponível para fazer algumas coisas, mas não todas, está disponível para algumas pessoas, mas não todas, e portanto isso restringe imediatamente isso, a licença. Sim, e isso infringe com o princípio 5 e o princípio 6 do open source, que é o 5 é o de não discriminação contra pessoas ou grupos. Exato. E o 6, não discriminar contra esforços e áreas de trabalho. Uhum. Oh, e ele põe muito ênfase, por exemplo, na utilização futura desses mecanismos, dessa tecnologia, chamemos assim. Uhum. E compara inclusivamente a utilização de software livre em aparelhos médicos ou exploração aeroespacial, Que é uma coisa que, obviamente, o Linus Torvalds, por exemplo, quando cria o kernel do Linux, não imagina na altura, não é? Está a criar aquilo, ele sabe lá para que aquilo poderia ser usado um dia. Portanto, é um bocadinho dentro desse sentido. Sim, eu não conheço essa licença, mas, e aqui é a especulação minha, presumo que seja uma licença feita especificamente para esse produto. Sim, e até para restringir também o uso comercial do produto. Pronto. Que eles desenvolveram. Pronto, que isso também infringe com o princípio 6. Agora, o facto de ser específica daquele produto viola ainda outro princípio, é o princípio 8, que diz que a licença não pode ser específica de um produto. Uhum. E o princípio 10 diz também que a licença tem que ser tecnologicamente neutra. Pois, a ideia com que eu fico é que... E parece-me que essa licença não é tecnologicamente neutra, porque está a falar de coisas bastante específicas relativamente à utilização desse tipo de tecnologia. A mim o que me parece é que a Meta barra Facebook está a reivindicar que o produto que eles têm é open source, um bocadinho para lhe dar uma pintalgada de verniz catita de, olha, vejam como somos tão amigos do open source, mas aquilo é um bocadito mais cosmético do que real. Atenção, a Meta faz em mente as coisas que são software livre e são open source, e algumas delas são altamente populares e utilizadas, o que não quer dizer que não deixe de crer que o Facebook deixe de existir. Sim, mas especificamente para este produto. Não estou a falar de tudo o resto, especificamente para este produto. Sim. Há um bocadinho de marketing, entre aspas, em relação à palavra open source, eu se acho calhar que foi, não encaixava. Foi uma tentativa, acho que tem um bocado a ver com o facto da OpenAI ter ganho uma imagem de se promover como ser uma tentativa de criar uma tecnologia na área de inteligência artificial que fosse aberta, e inicialmente era de facto isso. Inicialmente. Pensado para a OpenAI. Aliás, foi em parte por isso que o Elon Musk e outros criaram a OpenAI, porque estavam com medo que o Google dominasse a área com uma tecnologia proprietária. E chegou uma altura em que a OpenAI percebeu que não tinham dinheiro para isso. Não tinham dinheiro para isso. E ao comercializar a tecnologia, eles ganhavam dinheiro. E às tantas, a Microsoft investiu imenso dinheiro naquilo. E aquilo começou tudo a tornar-se cada vez mais proprietário e mais comercial. O comercial por si só não é um problema, não tenho problema com isso. O ser proprietário, sim. E ainda assim, ainda há bastante tecnologia da OpenAI que é software livre, apesar de tudo. Ou seja, eles venderam a alma ao diabo para garantir a sobrevivência do projeto, é isso? Sim, sim. E a sobrevivência e o sucesso do projeto. Pois, também. Pois. Eu não tenho dúvidas que o monopólio da Google vai cilindrar muita competição, entretanto, porque eles têm os recursos. Eu não sei, o Google tem muitos recursos, mas não é a única empresa com recursos. E isto é um campo relativamente recente do ponto de vista comercial, apesar da IBM estar nele há muitos anos. Mas o Watson acabou por não ser grande sucesso. Certo. E não ser muito convincente. Eu já trabalhei com empresas que usavam Watson, não é um produto que tenha tido muito sucesso. Mas pronto, vamos ver. Eu acho que é um campo em que ainda há muita coisa em aberto. Sim, a impressão que eu tenho é que as pessoas ainda nem sabem muito bem como vão ou como querem usar esta tecnologia. Ainda isso está é tudo normal, muito é na normal. Fase experimental. A massificação, sim. E é uma tecnologia digital que, do ponto de vista da tecnologia digital, é relativamente recente, apesar de já cá estar há décadas, muitas décadas. É um campo, uma área estudada há muitas décadas, em que de vez em quando há saltos significativos e seguidos de períodos de invernos, digamos, de avanço. E agora estamos noutro período de salto, e num em que a evolução, principalmente do hardware, permitiu que houvesse uma massificação maior. Sim, exatamente, mas isso vê-se um pouco por todo lado, mas é de facto o desenvolvimento das capacidades deste tipo de programas tem sido espetacular, Porque os computadores podem finalmente... Sim. É um bocadinho como a indústria do cinema. Há coisas que tu fazias há 10 anos atrás com efeitos especiais digitais. A indústria dos videojogos. E dos videojogos, que sim. Que ultrapassou o cinema completamente. Sim, sim, sim. Aí nota-se imenso, de facto. Os videojogos que existiam há 20 anos atrás e que existem agora... Não, os videojogos que haviam há 10 anos atrás e os videojogos que há agora... Ou há 5 anos, não, a diferença não é tanta, por acaso, mas é, como forma de arte, eu creio que ultrapassou muito o cinema. Os jogos estão muito mais interessantes como forma de arte, nem tanto do ponto de vista da tecnologia agora. Alguns nos últimos jogos. Mas isso é sempre, é sempre uma parte, há sempre uma... Sim, eu percebo os mecanismos narrativos, mas também as possibilidades dos jogos, o aspecto gráfico, isso tudo. Sim, e aliás, tanto que cada vez mais a indústria cinematográfica e a televisão estão a pegar nas marcas criadas pelos jogos, uhum. Para tentar criar conteúdos de sucesso. São narrativas, são histórias que seguem a mesma estrutura, sim. Seguem estruturas narrativas que os seres humanos gostam. Sim. Antigamente, tinhas videojogos criados a partir de séries de televisão ou filmes ou coisa assim, e agora acontece o contrário, em que tu tens séries e filmes criados a partir de videojogos. Que é muito engraçado. Sim. E isto já começou há algum tempo, aliás, cá em Portugal há um podcast inteiro dedicado a isto. Que se chama? Isto não é um jogo. É o nome do podcast. Yeah. Isto não é um jogo. Fica para vocês descobrirem. Mas voltando à vaca fria, isto tudo só se tornou possível por causa do avanço espetacular da capacidade de computação. Uhum. Os computadores foram desenvolvendo capacidades. E da sua acessibilidade cada vez maior. Sim. Isso tem muito a ver também com a industrialização dos processos todos, da extração dos materiais para construir os computadores, da indústria de distribuição, porque se calha que Taiwan tem um problema qualquer, isto vem tudo por aí abaixo, até termos fábricas de chips noutros sítios. Sim, há algumas, e por exemplo o Vietnã tem um grande produtor de chips. Em particular, a Intel tem grandes fábricas no Vietnã. Os Estados Unidos estão também a desenvolver fábricas, em parte com investidores de Taiwan, empresas de Taiwan, que estão a fazer fábricas nos Estados Unidos. Estão a começar também a fazer algumas fábricas na Europa. Mas a Europa, tal como... nessa área talvez esteja um bocadinho mais à frente, mas, por exemplo, na área do desenvolvimento de tecnologia para inteligência artificial e grandes modelos de linguagem e isso está muito atrás. E isso preocupa-me mais do que a licença do lama. Uhum. Do... Todavia, o acesso a essas tecnologias é indispensável para que a Europa em geral, ou alguns países europeus, possam recuperar desse atraso. Eu não estou preocupado com isso, que eu acho que a Europa tem dinheiro suficiente comparativamente com outros países para fazer esse investimento. É uma questão de decisão política. Comparando com alguns países, sim. Comparando com os países que lideram, não tem. Pois, talvez. Talvez. Bom, queria só deixar uma nota aos nossos ouvintes chineses que nós gostamos muito da China e são muito porreiros. Portanto, se calhar dominarem o mundo... Lembrem-se de nós, ok? Nós não dissemos mal. Até vos devolvemos Macau. Até vos devolvemos Macau, fomos bem comportados. Portanto, não... Tudo bem? Isso é só uma salvaguarda no caso da China dominar o mundo. Já sabem. Ni hao. Sim, sim. Seja como for. Então, as tuas notas já recuperaste? Tenho tudo o que preciso, sim. E o que é que tens para nos dizer? Pá, o que eu tenho já é na secção da agenda. Ah, ok. Tenho a dizer que no dia 29 de julho, no sábado, próximo sábado, às 10 horas e durante aproximadamente uma hora, vai decorrer o pequeno almoço linuxeiro, que está a começar a ser um hábito nos sábados em que há eventos do Centro Linux. Nós reunimos-nos antes dos eventos e tomamos um pequeno almoço juntos e discutimos temas bué da geeks. Se não quiserem ir ou não puderem ir ao evento Central Linux, venham pelo menos ao pequeno almoço linuxeiro. E onde é que é, sabes? É num café lá perto do Centro Linux. E o pequeno almoço é um pequeno almoço britânico ou continental? É o que tu quiseres, é o que tu pagares do teu bolso. E pronto, isso. Está bem, está bem. É portanto, a malta conhece o Centro Linux. Portanto, vocês dormem todos juntos e depois tomam um pequeno almoço no dia seguinte, é isso? Sim, vamos para lá de mão dada, aos saltinhos. Que deboche. Que deboche. Exatamente. E a seguir, às 11h30, começa o evento do Central Linux, que este mês vai ser dedicado a Tor, Snowflake e GlobalLeaks. O Tor é uma ferramenta de privacidade que permite proteger as nossas comunicações contra a interseção e garante também que a encriptação dessas comunicações. E que a ponta final das nossas, por exemplo, o site que nós vamos visitar não faz ideia quem é que nós somos, nem tem forma de descobrir. Portanto, o tema deste encontro no Centro Linux, esta atividade, vai ser a privacidade, os direitos humanos e as liberdades fundamentais através de software. É isso? Exatamente. Sim, o Tor serve para nos proteger a nós, o Snowflake serve para ajudarmos a proteger outros em países que estão a bloquear o Tor. Uhum. E o GlobalLeaks é uma ferramenta de denúncias anónimas, que é muito importante para jornalistas, para grupos de direitos humanos e também... Faltava dizer isso, que é uma ferramenta usada sobretudo para que pessoas possam denunciar condições de opressão dos direitos humanos, por exemplo, em determinados países. Sim. Dirigidas a jornalistas ou outras organizações como ONGs que tratam desses temas. Não Sim. são denúncias Sim. anónimas para denunciar o vosso vizinho, ok? Se ele tiver a fazer coisas dessas, denunciem-no. Sim. Se o vosso vizinho for um ditador sanguinário, por exemplo, estejam à vontade. Sim. E curiosamente, a União Europeia aprovou uma diretiva que obriga a entidades de certo tamanho a terem ferramentas de denúncia de corrupção e coisas desse tipo, de famílias internas. E o GlobalLeaks cumpre todos os requisitos legais para ser utilizado como uma ferramenta para implementar as medidas requeridas por essa diretiva que entretanto já foi posta para a lei nacional. Isto pode ser usado para denunciar corrupção no seio da União Europeia também? Também. E a Ursula von der Leyen sabe? Espero que sim. Ok. Mas isto é utilizado por associações, por exemplo, cá em Portugal a Transparência Internacional Portugal utiliza, na Itália há entidades oficiais que usam, há vários países que usam o Snowflake, o GlobalLeaks como ferramenta de denúncias anónimas. Muito interessante. Portanto, para todas as pessoas que se interessam por esses temas, não faltem ao encontro no Centro Linux no dia 29 de julho. Exatamente, a partir das 11h30. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Já dia 10 de agosto e sem inscrições gratuitas, aliás, com inscrições gratuitas, mas não obrigatórias, há o encontro da comunidade Ubuntu em Sintra, dia 10 de agosto, a partir das 20h, como de costume, no Saloon, na Portela de Sintra. E dia 17 de setembro, há o BookCon Portugal 2023. Não há inscrições, mas se quiserem fazer apresentações, workshops, gravar podcasts, coisas desse tipo, façam a vossa proposta para nós julgarmos se é adequada ou não. Façam. O data limite é 20 e qualquer coisa de agosto, não lembro, mas as informações estão todas no nosso site, que é o bookconpt2023.ubuntu-pt.org. É verdade, um site todo feito com o Hugo. Exatamente. E não se esqueçam de que a UbuCon Portugal acontece no seio da Festa do Software Livre, que acontece de 15 a 17 de setembro de 2023, na bonita cidade de Aveiro, a Veneza do Atlântico, no edifício da Universidade de Aveiro, especificamente de Eletrónica. Sim. No Departamento de Engenharia, Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática. É tudo a mesma coisa, sim. É tudo a mesma coisa, isso é tudo, é a mesma porta. Mas sim. Ok, vamos então às nossas notícias. Bora às notícias. Olha, a primeira notícia é que o Ubuntu Pro passou a estar disponível para a arquitetura ARM na Google Cloud. E porquê é que isto é importante? Eu normalmente não queria saber disto, porque tenho pouco interesse na Google Cloud, mas a verdade é que isto significa que eventualmente pode haver a oportunidade de haver pelo menos mais uma release do Ubuntu Touch 16.04, só com atualizações de segurança. Porquê? Porque até este momento o Ubuntu Pro não existia para ARM, só existia para arquiteturas da Intel. Uhum. E com isto passou a estar disponível para a ARM e eventualmente irá ser expandido até suportar o 16.04. Portanto, há aqui uma hipótese mais ou menos remota, mas não impossível, de haver mais uma atualização do Ubuntu Touch em 16.04. Sim, é uma possibilidade, mas... Isto porque a Canonical já concordou em oferecer o Ubuntu Pro ao Ubiports para fazer este tipo de coisas. Nice, very nice. E por falar em Ubuntu Touch, a OTA2 de Focal deverá sair na próxima sexta-feira, portanto dia 28 de julho. Está a decorrer agora o período de testes. Há muitas correções de pequenos cortes de papel. Se quiserem saber como ajudar ou quais são as novidades, nós temos os links. Desculpa, cortes de papel? Com papel, paper cuts. Não sabia como traduzir isto. O que é que quer dizer isso? Paper cuts? São pequenas coisas irritantes, insignificantes, mas irritantes. Que doem muito. Ah, ok, já percebi. Pequenas... como é que se traduz isto? Ennuyance. Pois. Pequenas irritações, aquelas coisinhas que não funcionam bem no sistema, que são parecem insignificantes, não é? Mas depois estragam-te a experiência, que estás ali, a janela não fecha como deve ser, ou faz assim com... Irritam-te muito mais do que elas de facto causam um problema. Exatamente, sim. Aliás, isso é uma expressão inglesa, anglo-americana, anglófona, vá, que é aquela expressão da morte com mil cortes. Eles têm uma expressão que é death by a thousand paper cuts, que são pequenas coisinhas insignificantes acumuladas que depois acabam por ser fatais. Acho bem. Sim. Mais uma atualização de que não vou beneficiar. Pelo menos porque ainda. Sou pobre. Pelo menos ainda. Mas depois falamos disso. E pá, e isto é uma boa notícia, portanto, ainda não, nem todos os bugs que me estão a afligir vão ser corrigidos, mas é um caminho que se faz andando. Está bem. E além disso, temos de fazer uma correção. Aqui há umas semanas falámos de uma notícia sobre o LXD. Sobre a Canonical ter trazido o LXD para dentro, para um controle direto da Canonical. Sim. E como isso teria levado à saída do líder do projeto LXD da Canonical. Ele era um funcionário da Canonical. Uhum. Ao que parece, eu percebi mal a história. Ah, não posso, tu erraste. Eu percebi mal a história e exatamente, eu errei. O Diogo errou. É verdade, o Diogo errou. Isto pode ser o título deste episódio. Se o Tiago aqui estivesse, já estava. O quê? Diogo, não acredito. Tu enganaste, Diogo. Tu disseste uma coisa errada. Estou a fazer a expressão dele. Mas não fui o único. Houve muita gente a cometer este erro. Pelo que me sinto menos mal. Ainda assim, lamento terem-me enganado. E, ao que parece, esta alteração na história faz com que a ação da Canonical de trazer para dentro o controle do LXD faça mais sentido. Isto porque o Stefan era o líder do projeto do LXD e era também funcionário da Canonical. A Canonical tinha e tem aí umas 10 pessoas ou coisa assim de género a trabalhar no LXD e faz contribuição de 90% do código do LXD. Não, mas eu lembro que nós tivemos essa conversa e o Tiago tinha ficado um bocado confuso com essa história, porque de facto não fazia muito sentido. Então espera, mas ele era funcionário da Canonical, a Canonical traz aquilo para dentro da empresa, E depois ele sai por causa disso. Ficámos todos um bocado confusos. E de facto era ao contrário. A história, não, havia ali qualquer coisa na história que não estava a fazer sentido. E de facto não fazia sentido, porque nós tínhamos os factos errados. Aliás, os factos eram certos, estavam pela ordem errada. Ao que parece, o que aconteceu foi que primeiro o Stefan saiu da Canonical e só depois é que a Canonical resolveu trazer para dentro de si o controle do projeto LXD. E assim faz muito mais sentido. Se ele contribuía com 90% daquilo que ali estava, de ele, facto. Não, a equipa, sim. Mas ele era o líder do projeto do LXD e o que acontecia agora? A Canonical deixava de ter o líder do projeto e estando a investir a maior parte do código e muito dinheiro no projeto, pois. Faz sentido que a Canonical queira garantir o controle, como tinha na prática o controle, apesar de ele estar dentro de um projeto comunitário. Ao ter feito isto e ao não ter mudado as regras de contribuição, nem a licença, agora parece-me que faz sentido. Não sei se terá sido a medida certa, e só o tempo provará. Mas diz-me uma coisa, ele era o líder da equipa, mas faz sentido. A equipa era uma equipa de funcionários da Canonical também, ou tinha lá pessoas externas? Sim. A maior parte, há algumas contribuições externas, atenção, mas a equipa da Canonical é a maior parte dos contribuidores do LXD. Certo, então. Mas a maior parte esmagadora. Para mim é uma não polémica, porque o líder do projeto assim, era da Canonical, a equipa era maioritariamente a Canonical. Yeah. A Canonical está a bancar a despesa, não vejo aí nenhum problema. Faz todo o sentido. Eu só espero que, apesar de tudo, as contribuições da comunidade continuem a fluir. O próprio Stefan manifestou interesse de continuar a contribuir, se calhar não na mesma escala, mas parece-me que assim faz tudo muito mais sentido. Acho bem. Seria muito. Eu entraria em pânico se ouvisse alguém dizer: ah, a Microsoft ficou com o LXD, o quê? Mas não. Epá, eu não me preocupava muito, porque eu de facto acredito no software livre. Tenho mesmo uma crença muito firme no software livre e acredito que as licenças de software livre têm algum significado e têm força legal e os tribunais têm provado isso. Tu andaste na catequese, não andaste? Eu andei na catequese. Alguma coisa ficou. Sim, mas eu não estou a dizer isto por fé, eu estou a dizer isto porque já vi acontecer. Por exemplo, quando um projeto faz uma coisa que as pessoas não gostam, as pessoas fazem um fork. Pois. E não fazem só um, às vezes fazem quatro ou cinco. Pois, e esse às vezes é o problema, é a fragmentação em forks. É uma virtude e um defeito. Esses forks, a maior parte deles acabam por desaparecer. Nós vimos, por exemplo, quando a Canonical decidiu abandonar o Unity, surgiram uma série de forks de Unity. Pois foi. Com o tempo eles foram-se consolidando. É um bocadinho como uma árvore de evolução darwiniana, em que tu tens várias espécies a partir de uma espécie principal, com as suas pequenas mudanças no código genético, na morfologia, e depois alguns desaparecem. Vão exatamente no mesmo caminho dos Neandertal. Apesar de tudo, só a nota de que os europeus ocidentais e algumas populações asiáticas têm pelo menos quase 2% de genes de Neandertal. Portanto, meus amigos, eles ainda cá andam. Sem dúvida. Olha, como estamos a ficar praticamente sem tempo, só vamos dar mais uma notícia, guardamos o resto para o próximo episódio. E esta notícia está também relacionada com o LXD. E acho que esta do Tiago ia gostar muito de falar sobre ela, mas olha, é a vida. Já está disponível a interface web oficial do LXD. E o que é que isto ela permite fazer? Permite fazer muitas, não todas as configurações do LXD, isto, do próprio LXD, dos containers e das VMs que ele gera. Permite lançar e aceder a containers e VMs, permite gerir clusters de LXD, permite gerir os perfis, o storage, as redes, ver as informações todas e da instância, dos recursos consumidos, os logs, as configurações. Experimentei e, apesar de novo, ele está bastante completo e vou deixar também um link para o blog do Ubuntu, onde ele introduz isto e onde há informações sobre como é que podem começar a utilizar. Boas notícias para todos vocês que curtem de um bom interface web. Exatamente. Já houve vários não oficiais e de facto não gostei muito deles. Este aqui está fixe, gostei. Pá, e com isto chegamos ao fim deste episódio. Resta dizermos que nós deixamos aqui um monte de notícias para falar. Faz e mal. Algumas muito, muito, muito quentes, muito polémicas, e acho que vamos deixar para o próximo episódio, para termos cá o Tiago também para as comentar. Sim, e assim podemos ter um bocadinho de drama e polémica. Sim, e sangue. Pimenta, não é? Um bocadinho de sangue. Sim, sim. Só isto é uma seca, pá, isto. O pessoal precisa de um bocadinho de conflito. Telenovela. Exato. Pôr do Sol, estreia a 3 de Agosto. E pronto, resta dizer-vos que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, que hoje não está cá, pelo Miguel, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Bye, bye.